Bate na palminha da mão e vai. Vai, vai, oh, oh. Portão do Arrocha. Casei duas vezes, tive dois filhos. De aparência, saí do país. Mas ligar eu não liguei. Confesso, até pensei. Meu dedo doido pra descansar a lua. Por que, mulher? Mas mandei mensagem do seu WhatsApp. Fui fraco, fui covarde demais. Eu vi que você leu, mas não me respondeu. Esse seu desprezo mata. Mas eu tô no vergonha na cara. Coração machuca amor e só esmaga minha dor. A verdadeira máquina de fazer chorar. Ei, coração machuca amor, pega leve por favor. Até a saudade veio me falar. Calma, calma. Eita. Um abraço a galera do Tobias Barreto, um beijo. Obrigado! Hey! Cansei duas vezes, tive dois filhos. Mudei de aparência, saí do país. Mas ligar eu não liguei, confesso, confesso, vai. Meu dedo doido pra descansar o número. Mas mandei o seu WhatsApp. Fui fraco, fui covarde demais. Eu vi que você deu, mas não me respondeu. Esse seu desprezo mata, mas não tomo vergonha na cara. Ei, coração machuca amor que só esmaga. A verdadeira máquina de fazer chorar. Chora, coração, vai. Ei, coração machuca amor, pega leve, por favor. Até a saudade veio me falar. Ei, coração machuca amor, e só esmaga minha dor. A verdadeira máquina de fazer chorar. Se apaixone, fé, nossa senhora.